quem vive o sonho. Nem abaixar meu tom, se encantar um ganho. E eu vou ser grande, mano. Vim pra ser grande, mano. Fazer meu nome ser relembrado pra mais de ano. Caminhei em pregos, comi dinamites, tipo pássaros no céu, sabe? Sem conhecer o limite, ó. Só sou pra exercer quem sou no beat. E tudo isso hoje cedo, como diria Pete. Nuvem falando pra eu sair de casa, pra aproveitar o fim de tarde, enquanto ela não chorava. Mas que em petulância, mesmo assim obedeci. E os males que a terra lança agradeço, pois nunca vi. Meus terremotos foram internos, tempestades internas. Minha mente já foi enferma, hoje ela é somente eterna. Hoje é somente etérea, sabe o plano dos desejos. Não pensa que tu me fode se nunca me dê um beijo. Ó só, filho de baiano, tanto faz pra mim o latim. O sol brilha pra todos, quando que vai ser assim? No fim, vou aproveitar meu dia que não tem certeza, rezando pra que a luz se espalhe e me dê mais clareza. Então há quem diga que o sol não é pra todos. Já cansei dessas canções sem valor, ei. Eu vi gigantes no monte, sangrar os pés pra ver o horizonte. No olho do furacão eu mesmo vi que a sorte tava do meu lado. Eu só preciso de mim mesmo pra sair desses problemas que tão tirando sono. E como eu fui ingênuo, olhar pra trás só fez parte do tombo. Vivi um deserto, mas tô pensando positivo. Errado ou certo, hoje eu tenho os meus motivos pra lutar, irmão. Que meus versos sejam inspiração. Tô aqui pra te passar a visão. Me sinto tipo numa bolha, jovem sem escolha. Até que me vejo diante encanto das cordas, ou então das notas. E sem tempo a perder, eu tenho que decidir: viver pra mim ou pra você. Não quero viver amargurado e andar com a incerteza do lado. E pensar que tá tudo bem. Não, não, não, não. Sonhos assim se vão, eu vi, eu vejo. Convites vêm e vão por Judas que te trai com um beijo. E fazer música é meu maior desejo. Um céu azul é tudo que eu vejo, é tudo que eu almejo. Eu me transborda de amor, sentimento. Todo dia tem seu valor nesse momento. Conquistando cores, colares de ouro, melhores no jogo, sabores intensos. Sol esquenta tanto. Hoje o céu representa. Se pra eu sair do cobertor, ver a vida fera, vai que eu vou. E se eu vou, falta de fé pra quem vive o sonho. Nem abaixar meu tom, se encantar um ganho. E eu vou ser grande, mano. Vim pra ser grande, mano. Fazer meu nome ser relembrado pra mais de ano.